quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ando tão arrependido, meu peito e meu coração tá batido. Tô sentindo a sua ausência e uma dor na consciência. Diz aí, diz aí. Eu mandei você embora. Tava fora de mim, foi da boca pra fora. Foi da boca pra fora. Da boca pra fora. Diz aí. Diga que não é verdade. Separar. Ando tão desesperado, com o coração apertado, e a saudade de você vai me matar. Diga que não é verdade que vai voltar. Diga que de mim não quer se separar. Saudade de você vai me matar.